Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Mais discussão de ano de eleição. Afinal, voto nulo é um ato político válido? Que realmente vale a pena, hein? Vamos pensar a respeito disso no programa de hoje. Posso entrar? Can Mr. Tallyman carry me banana? Daylight come and I wanna go home. Can Mr. Tallyman carry me banana? Daylight come and I wanna go home. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que você já sabe, né? Estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. E sabe quem ganhou o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT desta semana, hein? Foi o Cláudio Miranda, que comentou assim o programa Entrevista o Político. Rapaz, e eu achava que nessa conjuntura atual a única saída ainda era o aeroporto do Galeão. Esse programa foi um dos mais importantes que já ouvi até agora desde que conheci o Café Brasil. Como você mesmo disse, os bons não entram para a política porque sabem a lama que é, a impunidade, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E ficávamos carentes desses políticos utópicos e ansiosamente aguardados. Já estava farto das mesmas caras, mesmas artimanhas, caramba. Mas aí vem um cara, um idealista cheio de vontade, um cara que a gente achava que nunca entraria para a política e realiza, faz acontecer. O quê? O bem, o bom, o certo, o sensato, o que todos nós, eu, você, pensamos sempre, pô, por que esses caras que estão no poder não fazem isso e aquilo e coisa e tal e etc, hein? Luciano, parabéns por esse grande resultado. A meu ver, é para isso que o Café Brasil existe e isso é apenas o começo. Vida longa para o Café Brasil. Vida longa para o Emerson e seus projetos que sempre se tornem realidade. Que seus frutos se espalhem por esse Brasil imenso, tão carente do básico, honestidade. E só a educação, lá, de gente pequena, é que pode mudar isso tudo. Hoje, ouvindo o seu programa, vi o começo de um futuro. Sabe, deu até vontade de conhecer Rondônia. Um dia ainda vou lá ver esse Brasil bebê que está nascendo agora e que vai mostrar para os seus irmãozinhos, os outros estados desse país-continente, que ser honesto, sensato e praticar o bem não dói, não é feio e vale, vale muito a pena. Celebremos saúde! Que bom que você captou a mensagem, Cláudio. Eu acho que é isso que cada um de nós deve fazer. Encontrou alguém com ideias legais que inspire confiança e conte para todo mundo. É uma forma interessante de escapar da marketagem política que vem de gato por lebre. Agora, ó, meu, não pense que Rondônia só tem Emerson, não, cara. Aquilo é igualzinho São Paulo, é igualzinho todos os outros estados do Brasil. O Emerson é só um. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o Cláudio ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil e também apoia diversas iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, tem um trabalho forte com relação ao planejamento familiar. Conheça facebook.com/DKT Brasil. Você já sabe, né? Vamos lá. Na hora do amor, use Prudence. Good night, my friend. Vê se não enche que eu vou me pirar. Desde 5 o'clock que o distinto não para de falar. É uma conversa mole, é um chove não molha. É um faz que vai, mas não vai. Não entendi, bulufas. Aceite o meu goodbye. Bye, bye, good night, my friend. Ano de eleição. Começam outra vez os movimentos para votar nulo, pois mais de 50% de votos nulos anulam a eleição. toda vez é igual, mas isso não é verdade. Vamos ver, começando pelo Código Eleitoral, artigo 224 da Lei número 4.737, de 15 de julho de 1965. Olha só. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais, ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações, e o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Pois é. A confusão se dá pelo uso do termo nulidade logo na abertura do parágrafo. A turma lê nulidade e acha que é o mesmo que voto nulo. E não é. Vamos ver o que diz a regulamentação daquele artigo. Olha só. Para fins de aplicação do artigo 224 do Código Eleitoral, não se somam aos votos anulados em decorrência da prática de captação ilícita de sufrágio os votos nulos por manifestação apolítica de eleitores. Levam-se em consideração somente os votos atribuídos ao candidato eleito e condenado em razão de ofensa ao artigo 41-A da Lei número 9.504/97. Viu? Vamos de novo ali, ó. Não se somam aos votos anulados em decorrência da prática de captação ilícita de sufrágio os votos nulos por manifestação apolítica de eleitores. Traduzindo. A nulidade a que se refere o artigo 224 do Código Eleitoral diz respeito aos votos que foram considerados nulos por problemas que os candidatos tiveram com a Justiça Eleitoral, ou votos obtidos por fraude. Não considera os votos que foram anulados pelos eleitores no momento da votação. Portanto, existem dois tipos de votos anulados. O seu, que você anulou no momento da votação, e os que a Justiça Eleitoral anulou por irregularidades do candidato ou do processo de votação. Só a maioria dos votos anulados pela Justiça Eleitoral pode anular uma eleição. É, mas Bom Jesus de Itabapoama e Santo Antônio de Pádua, ambas do Rio de Janeiro, tiveram as eleições anuladas em 2008 por causa de votos nulos. Você já deve ter visto isso pela internet, não? Olha só, vejamos. Em Bom Jesus, o candidato João Pimentel foi eleito com 1.492 votos, 5,5% do total de eleitores. Os outros dois candidatos tiveram as candidaturas impugnadas na justiça por irregularidades. E seus votos, que representavam cerca de 89% do total, foram anulados pela Justiça Eleitoral. Nova eleição foi marcada. Em Santo Antônio de Pádua, a candidata Maria Dib Mansur foi considerada eleita com 10.074 votos válidos, 32% do total. Mas a impugnação das candidaturas de José Renato Padilha e Zequinha do Sebrae pela Justiça Eleitoral fez com que os votos anulados pela Justiça chegassem a 60%. Nova eleição. Nos dois casos, foram os votos anulados por problemas com a Justiça Eleitoral e não os votos nulos dados pelos eleitores que provocaram uma nova eleição. Entendeu de uma vez por todas, hein? Se de 1 milhão de eleitores de uma cidade, 999.999 anularem seus votos, o candidato que receber o único voto válido será eleito. Seu voto nulo, portanto, não anula a eleição. No máximo, serve para você dizer: eu não concordo com isso tudo que está aí. Se isso satisfaz você, muito bem, é a sua escolha, mas não muda nada. Isso é óbvio, não? Talvez para você, mas para muitas pessoas, muitas dezenas de milhões de eleitores, não. O doutor é candidato, se subir, vai se arrumar. E eu vou esperar sentado, a conjuntura melhorar. Quero olhar seus projetos, manjar seus decretos, pra ver se o negócio vai. Mas o meu voto é caro, doutor. Quero uma nota alta pro papai. Olha que o meu voto é caro, doutor. Quero uma nota muito firme pro papai. Opa, esse é o Gordurinha com sua "não entendi bulufas", que, bom, tá na letra, né? Então, desfeita a dúvida sobre a capacidade dos votos nulos anularem uma eleição, vamos para outra discussão mais conceitual. Para tanto, eu vou buscar argumentos com a turma da campanha Voto Nulo, que demonstra seus argumentos no texto "A Farsante Democracia Representativa e a Ilusão Partidária". Ao fundo, você ouvirá o clássico "Lamentos", de Pixinguinha, com Paulo Moura e os Batutas. Manda aí, mestre Lala. principal objetivo da campanha Vote Nulo é conscientizar a população de que o voto obrigatório não passa de uma falsa democracia, posto que, entre diversos políticos, nenhum consegue corresponder às expectativas do povo, não atendendo de forma plena às urgências pelas quais estamos submetidos. Em nossa sociedade, somos obrigados a dar o nosso voto. Muitas vezes, o candidato é escolhido não por sua competência política, mas sim por falta de boas alternativas, ou até mesmo por falta de informação sobre os candidatos. A questão é que, nesta vivida democracia representativa, o povo vota em um político inapto a resolver as questões sociais, já que a sociedade é muito mais responsável do que qualquer candidato, e, sem que se tenha conhecimento, atribui as responsabilidades às mãos de um partido, não do candidato escolhido, pois o candidato é porta-voz de um partido. É fato que esse sistema democrático partidário compromete o andamento político, afinal, para integrar a política, o candidato deve se filiar a um partido e seguir o esquema que lhe é imposto. Dessa forma, o candidato tem seus valores políticos individuais enfraquecidos, sendo obrigado a partilhar dos interesses partidários. Consequentemente, mesmo que o candidato tenha as melhores intenções possíveis, o que é difícil de acreditar quando nos deparamos com intermináveis escândalos na área política, esse candidato é apenas mais uma manobra de um partido para chegar ao poder. Sendo assim, os problemas sociais continuam em grandes proporções, pois enquanto houver problemas a se resolver, existirão campanhas e promessas políticas dos partidos. Outro fator importante a se observar é o tempo estipulado para cada partido e candidato na propaganda eleitoral gratuita. A falta de informação é explicitamente exposta quando surge na tela o rosto de um candidato sem que este demonstre sua plataforma de governo e suas propostas, apenas dizendo seu nome e seu número. Obviamente, o partido mais endinheirado compra mais tempo na televisão para gravar a sua imagem na mente da grande massa, sem deixar claro onde de fato trabalhará sua política. É muito fácil dizer que o povo precisa de educação, saúde, moradia e emprego, mas não explicar quais medidas serão tomadas para que se atenda a todas essas demandas. Talvez aumentando impostos, cortando verbas públicas de primeira necessidade, desviando dinheiro público, aumentando o salário de parlamentares. Isso não é ajudar a sociedade. E ainda por cima, muitos candidatos querem comprar nossos votos, entregando santinhos que não nos dizem absolutamente nada. São apenas fotos e números, sem quaisquer propostas. Sem contar os agrados medíocres e visitas às comunidades carentes apenas em época de eleição. Tudo isso para coletar mais votos e não solucionar qualquer problema real, desprezando as mesmas comunidades após o resultado nas urnas. Será que é possível escolher um candidato se este não nos apresenta soluções? Será que é possível escolher um candidato se não nos dão informações para que possamos compará-lo aos outros? Implantam em nossas mentes que temos o direito de votar, que nos é imposto, que podemos escolher nossos candidatos sem propostas, que nossos candidatos nos representam, mas na verdade representam um partido, que vivemos em uma democracia onde não podemos fazer nada além de dar nosso voto obrigatório em um candidato que mal conhecemos sem podermos participar das decisões tomadas. Não podemos aceitar isso. O voto nulo é uma forma de negar essa falsa democracia. É uma forma de dizer a esses políticos que estamos fartos de seus discursos vazios. O voto nulo é a manifestação do povo contra a desorganização política. Votar nulo não é ferir a democracia, muito pelo contrário. É defender a real democracia onde nós temos voz. É denunciar essa falsa democracia onde não temos nenhuma participação nas decisões. A democracia só existe se nós encararmos nossas próprias responsabilidades. E a busca por um mundo melhor está em nossas mãos. O povo unido é a chave para as mudanças sociais. Você acaba de ouvir a argumentação do pessoal da campanha Voto Nulo. Eu sou perfeito para ser prefeito. Vou ser eleito o prefeito feito. O que você vai fazer pelo paiol? Cobrar ingresso para assistir o pôr do sol. E o que você vai fazer pro nosso povo? Cobrar imposto de quem bota ovo. Vote direito, que eu dou um jeito. Vou ser eleito o prefeito feito. O que você vai fazer pela escola? Vou transformá-la numa gaiola. O que você vai fazer pras criancinhas? Em aniversários não vai ter mais lembrancinhas. na eleição. Preste atenção, esse tal de feito é por enganação. Intriga da oposição! Que ótimo, meu. A turma do Cocoricó cantando sobre as eleições. É, meu, a mensagem tá lá, viu? Bom, o discurso da campanha pelo voto nulo é quase irresistível, não é? Se ninguém presta, se é tudo a mesma lerda, se o processo é viciado, se somos obrigados, vamos nos abster de participar, ué. Parece lógico, não é? Pois é, mas vamos agora aos argumentos do sociólogo e cientista político Bolívar Lamounière. Num debate sobre a questão do voto nulo, ele disse o seguinte. A questão a considerar é, pois, o objetivo dos proponentes do voto nulo. Protestar contra o quê, exatamente? Uma razão constantemente invocada para o protesto é o desgaste das instituições, nos três ramos do governo. O desgaste, de fato, existe e se deve a uma infinidade de razões. O Congresso atual alterna momentos de omissão, de anarquia e de subserviência ao Executivo, desservindo o interesse público nos três casos. Episódios de corrupção multiplicam-se nos três poderes, numa sucessão interminável. É um estado de coisas lastimável, mas a contribuição do voto nulo à correção dele é rigorosamente zero. Neste caso, nada há na anulação que se possa chamar de público, ou seja, de político, no melhor sentido da palavra. Nas condições do momento, ele apenas exprime um mal-estar subjetivo, difuso, de caráter individual. Qualquer que seja seu peso nos números finais da eleição, ele será apenas uma soma desses mal-estares e da apatia que deles decorre. Um protesto contra as políticas do governo atual? Realmente, na política econômica. Há equívocos de toda a ordem na educação. É até difícil dizer se há alguma política na área externa. Uma descabida simpatia por ditaduras de vários matizes, sem esquecer a incompetência e os abundantes desmandos que se têm verificado em certas empresas públicas, a começar pela Petrobras. Dá-se, no entanto, que tais políticas derivam fielmente da coalizão partidária no poder. Motivos para combatê-las não faltam, mas o voto nulo não as combate. Bem ao contrário, ele contribui para a permanência delas ao facilitar a pretendida reeleição de Dilma Rousseff. Sou candidato para esse mandato. Vote num pato, o prefeito é Torquato. Qual vai ser a sua lei número um? Vou proibir o pessoal de soltar pum. Isso não! E qual será a lei número dois? Calma, isso a gente vê depois. Ah, não vale. Aqui no mato, eu dou um trato. Sou candidato, o prefeito é Torquato. Qual será a sua lei número 3? Uma semana agora vai durar um mês. E qual vai ser a lei número 4? Em toda a eleição, quem ganha sempre é o Torquato. Que chato! Na eleição, preste atenção. Esse Torquato é pura enganação. Ah, essa não! Bem, a minha opinião pessoal aqui, acho que você que já ouve o Café Brasil há tempos já sabe, não é? Eu vou dar um exemplo a seguir para me colocar ao lado de Bolívar Lamounière. Vamos lá. No primeiro turno da votação de outubro, estaremos provavelmente diante de cerca de 14 opções de voto, sendo 11 candidatos de diversos partidos, ou então as opções nulo, branco ou simplesmente não aparecer para votar. Para muita gente, as 11 primeiras opções de um candidato de um partido exigirão escolher o menos pior. Aí surge o... não concordo com nada do que está aí e não quero fazer parte desse circo, portanto eu voto em ninguém. É o voto da indignação. O voto em branco é diferente. Ele quer dizer, eu não sei em quem votar, fiquei em dúvida e prefiro me abster. Também é uma opção válida, é o voto da dúvida. O não comparecimento à votação pode querer dizer que não vale a pena me deslocar até o local da votação para escolher o menos pior. Eu vou para a praia que eu ganho mais. É o voto do desprezo. Resumo. Temos 11 candidatos, a indignação, a dúvida ou o desprezo. Agora, imaginemos uma situação hipotética. Com dois candidatos no segundo turno e o mesmo número potencial de eleitores de 2010, 135 milhões de pessoas. Suponha que a campanha pelo voto nulo seja um tremendo sucesso. Todo mundo abrace a causa, fazendo com que a soma dos nulos, brancos e abstenções no segundo turno seja de 134.999.997 pessoas. Dos 135 milhões de eleitores, apenas 3 apareceram para votar. Nesse caso, após apurar os nulos, brancos e abstenções, os votos válidos serão reduzidos a 3. 3 votos válidos dos 3 fariseus que apareceram para votar. E o candidato que dos 3 votos obtiver 2 será eleito presidente. Para ser prefeito, tem que ser direito. É, não ser suspeito e pelo povo ter respeito. Isso mesmo. E o que é que um prefeito faz? Cuida da cidade e trabalha pela paz. É o que eu ia dizer. E como a gente escolhe o prefeito? Estude bem qual é o passado do sujeito. Tô limpo. Na eleição, prefeito bom. Pensa na cidade, cidadinha e cidadão. Eu prometo! Eu prometo! Promete o quê, meu filho? Que a música vai acabar! Cumpriu! Olha só esse balanço aí no fundo, é Chorando em Boa Companhia, com o trompetista Antônio de Pádua. Sacou então, hein? 135 milhões se mobilizaram e ganhou o candidato que teve 2 votos. Ah, mas vai ficar muito feio pra ele. Pois é, como se eles se importassem com isso. Vamos lá. Noutro exercício que apenas para facilitar o entendimento considera um universo de apenas 12 eleitores. Faz de conta que o Brasil só tivesse 12 eleitores. No segundo turno, seria eleito o candidato que tivesse mais de 50% dos votos, ou 7 votos, certo? Metade de 12 mais 1. Considere então que o candidato X sempre teve 30% dos eleitores a seu favor, ou seja, dos 12, 4 a gente já sabe que votarão nele. E esses 4 são fiéis, militantes, que jamais deixarão de ir votar para ir à praia, por exemplo. Para ganhar, portanto, o candidato X, que já tem 4 votos, precisa disputar mais 3 eleitores com o candidato Y para completar os 7. Assim, ele somará 3 aos 4 que já tem garantidos e obterá os 7 que dão a maioria, metade dos 12 mais 1. Mas daqueles 12 eleitores, um decidiu não votar. Outro decidiu anular seu voto e o outro votou em branco. Portanto, dos 12 votos originais, 3 serão desconsiderados e apenas 9 votos serão válidos. Agora, o universo dos votos não é de 12, mas de 9 votos. E ganha quem tiver 5 votos em vez de 7. 5 votos. Metade de 9, que dá 4,5. Mais 1, que dá 5,5. Como não existe meio voto, arredondamos para 5. Ganha quem tiver 5 votos. Voltemos então ao candidato X, que já tem aqueles 4 votos dos militantes. Agora, ele precisa lutar com o candidato Y por apenas mais 1 voto em vez de 3. Percebeu? Os que votaram branco, nulo ou não foram votar, ajudaram o candidato X ao tornar mais fácil a sua disputa. Aquele protesto, dúvida ou desprezo também foi uma escolha política com consequências diretas nas eleições. Pensando que não participou, quem fez o seu protesto participou igual, ajudando o candidato mais forte. Bom, então o que fazer, hein? Votar, sim senhor. E se você não confia em ninguém, vote no que parecer menos ruim. Assim existe alguma chance de provocar uma mudança. A verdadeira reação possível está depois das eleições. Transformar a indignação, a dúvida e o desprezo em ações efetivas de cobrança sobre seu vereador, seu deputado, seu senador e sobre o presidente eleito. Em junho de 2013, mostramos como é possível fazer pressão. Não deu em nada, pois paramos a pressão e os políticos se acomodaram. Percebeu? Só achar ruim, chamar de bobo, dizer que é feio, não mudará nada. Pelo contrário. Não aceitar bovinamente as mentiras, desmascarar a falsidade, ridicularizar os malandros, chamar bandido de bandido e vigarista de vigarista, defender a lei e deixar claro que punguista eleitoral não tem mais vez é o que é possível fazer e pode provocar alguma mudança. Coisinha simples que o brasileiro desaprendeu a fazer. Bom voto! Seu voto tem valor. E o seu não voto também tem. Então não tem o que fazer, hein? É escolher o menos ruim? É esse o sistema eleitoral brasileiro. E até que ele seja mudado, é assim que funciona. E jamais perca de vista o seguinte. Quem escolhe o menos ruim, continua escolhendo o ruim. Pô, meu, e pra mudar? Bom, isso é assunto para outros programas. Por enquanto, proteste sim, mas com consequência. Estão nas mangas dos senhores ministros, nas capas dos senhores magistrados, nas escolas dos senhores deputados, nos fundilhos dos senhores vereadores, nas perucas dos senhores senadores. Senhores, senhores, senhores, minha senhora. Senhores, senhores, filha da... É assim então, ao som de Vossa Excelência com os Titãs, que este Café Brasil que tem um lado vai saindo no embalo. Com o consciente Lala Moreira na técnica, a agitadora Cissa Camargo na produção e eu, o eleitor Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Cláudio Miranda, Bolívar Lamounier, Gordurinha, Antônio de Pádua, Turma do Cocoricó, Paulo Moura e os Titãs. Já deu a sua passadinha pela página da Pellegrino no Facebook, hein? A Pellegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil. Em sua página, distribui conhecimento sobre carreira, gerenciamento, comunicação e outros temas legais que tem tudo a ver com produtividade. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora e experimente. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no www.portalcafebrasil.com.br. E você que está ouvindo no celular aí e que diz que não tem como comentar, bom, agora tem o WhatsApp para comentar no Café Brasil. É o 11 96789 8114. Ó, eu vou repetir devagarinho, ó. 11 96789 8114. Tecle aí, grave aí. Para terminar, uma frase do escritor francês Henri-Marie Bayle, mais conhecido como Stendhal. A coragem consiste em escolher o mal menor, por mais mal que ele ainda possa ser. Café Brasil.